cantar, eu vou lhe dizer. É, nada vai, nada vai nos deter. Determinação de raça nós temos pra dar e mudar a noção do tempo. Diz que é envolvente, diz que é diferente. Vai manipular toda a nossa mente. A mente dessa gente é inconsciente. Pobre dessa gente, sempre concorrente. Tudo que acontece, sempre no presente. É naturalmente, de forma inteligente. Eu vejo muita gente se matar de tanto trabalhar, andar e estudar. Do lado pro outro, sempre no sufoco. E nada de chegar a recompensa do esforço. Eu tenho fé, o meu povo não é louco. Tenho certeza que vamos sair desse poço. Código de honra, essa é nossa voz. Comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é hip hop, o rap é nossa voz. Quando o sonho acabar, começa o pesadelo. Panela vazia, dia de desespero no país azul. E amarelo está tudo ruim. Aqui não tem progresso. Batendo com o martelo, não tem jeito de melhorar, só piorou. E eu aqui vou estar no xadrez enjaulado. Complexo carcerário, arrebato demais. Sem vítima do meu passado. A maldade no ar ficou registrada. E a pessoa que mais sofre é a mãe do cara. Na cilada, tem que segurar o B.O. Tem que pagar água e luz só. A dificuldade sempre é maior. Sem o pai de família é pior. Eu sinto muita falta da minha família. Mas eu sei que vou sair daqui um dia. Código de honra, essa é nossa voz. Comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é hip hop, o rap é nossa voz. Ainda é tempo, sei que vou mudar. Sempre meu destino vai me acompanhar. Luta de mão dada com o meu povo. Já estou cansado. Contra fogo, meu povo na miséria, comendo igual porco. Nossas crianças passam fome que sufoco. Mas eu sei que um dia tudo vai mudar. E como todo cidadão, eu vou trabalhar, batalhar, viver na correria. Com certeza vou criar a minha filha, minha família, a razão da minha vida. Não se esqueça, amanhã tem visita. Pode crer, traga aquele bolo. Aquele bolo de fubá maravilhoso. Traga a foto da minha menina. Mas eu sei que vou sair daqui um dia. Código de honra, essa é nossa voz. Comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é hip hop, o rap é nossa voz. Comunidade se pau vai firmar, hey! Louco na porta do bar, hey! Vários sapecos no ar, hey! Aqui o som que rola é ba, ba, ba. Hey! Aqui é sangue bom, hey! Laranja não cola não, hey! GS lança o veneno, contaminando o otário padrão, hey! Um, dois, drão, hey! Babo de ladrão, hey! A banca é nervosa, a comunidade é só irmão, hey! Bola rasteira no chão, hey! Aguenta na área caixão, hey! Aqui é sangue no olho, vagabundo é maluco ladrão. O sangue é GS, maluco undermatch. Truta Kill e o Patrício FS. Te ligo, mano, lê. Ladrão no proceder. Gangue selvagem na parada. Pode crer, a nossa honra é vencer. Vencer pra não morrer. 156, GS é de lei. Ladrão.